O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco. E eu sou fundadora da Associação Stop e sou assistente do Dr. Norberto Kep, criador da ciência Trilogia Analítica. Estamos aqui com o Dr. Kep, com a sua equipe de pesquisadores, de cientistas, para falarmos sobre essa ciência que trata de todos os problemas que afligem a humanidade. Parece impossível, né? Uma só ciência que unifique todos os campos. Mas isso, sim, é possível, porque o Dr. Kep fez uma unificação dos campos da ciência, da filosofia e mesmo até da teologia, atingindo o mais profundo do interior do ser humano, que é de onde parte toda a sanidade, mas também toda a destruição, toda a patologia que a humanidade está sofrendo e impingindo à natureza. Eu gostaria de colocar aqui hoje já, numa abertura, uma frase do livro de Kep chamado Bíblia Trilógica. Por que Bíblia Trilógica? Não é um livro religioso, mas Bíblia Trilógica porque aqui ele aborda assuntos de uma teologia trilógica, ou seja, uma teologia científica ou uma ciência teológica, como se possa dizer. Como que Kep encara cientificamente, trilogicamente, a espiritualidade. Então, nesse livro, ele trata de assuntos assim importantíssimos para cada ser humano. Trata assuntos da eternidade, da morte, e até mesmo sobre o inferno, o purgatório e o céu, analisados sob a ótica da ciência. Então, Kep fala aqui na página 89 que a consciência da doença depende do grau de sanidade. O que ele quer dizer, né? Que o ser humano, quanto mais são e virtuoso ele for, mais ele vai ter consciência da sua insanidade, da sua patologia. Então, ele coloca aqui um trecho de uma análise que ele fez com uma cliente. E diz aqui que a cliente diz: não gostaria de ter dependência da psicanálise. Então ele responde ou pergunta: a que a senhora associa o processo de psicanálise? Então a pessoa responde: bom, para ter saúde é necessária, ou pelo menos para melhorar a saúde. Então ele diz o seguinte: se a senhora não quer ser dependente da consciência, não conseguirá melhorar. A psicanálise integral é a consciência da vida interior. Então, se a pessoa já diz, não quero depender desse processo, ela não está falando da psicanálise em si, das sessões. Ela está falando que ela não quer depender da consciência para viver. Que a pessoa quer viver alienada, fazer o que quer, o que dá na telha, como diz o povo, e quer se dar bem. Então, geralmente busca a terapia para dar um jeito de viver como gosta, sem se dedicar à bondade, à beleza e à verdade, e quer ter saúde, quer ser feliz, e que não consegue. Então, isso é muito interessante, a gente vê nos pacientes que vêm aqui, nos clientes que vêm nos procurar para análise individual e de grupo, que é pouco a pouco a pessoa vai começando a ter consciência da consciência. Consciência da importância da consciência na sua vida. E aí o processo de energização da pessoa tem início. Dr. Kep. Sabe, a humanidade tem que ter uma grande gratidão ao que Sigmund Freud descobriu, né? O que ele descobriu no início do trabalho dele. Porque ele, evidentemente, falava alemão, né? Nasceu no Império Saxônico lá, que era a Áustria, a Hungria, né? Que era naquela região. E um dia ele foi para a França por causa de Charcot, que era um famoso professor lá que curava as pessoas. A gente fala curava, né? Então ele tinha curiosidade de saber o que que acontecia, porque atualmente não tem um grupo enorme de pessoas que vão aos pastores, aos religiosos, né? Aos videntes, aos indivíduos que têm mais capacidade de olhar para o interior das pessoas e conseguem a melhora rápida e até a cura. Então, o que que o Freud notou que acontecia lá na França com Charcot? Ele notava o seguinte, que as pessoas que estavam doentes, por exemplo, tinham problemas para andar, tinham problemas para ver, né? Cegueira, assim, pode falar histérica, com problema de toda a ordem orgânica, ele pegava o Charcot e hipnotizava. E sob hipnose, então ele falava para o indivíduo em cadeira de rodas: fica de pé, né? Fica de pé e anda. E o indivíduo fazia isso. Então a gente vê, por exemplo, né, essas igrejas modernas que também os religiosos fazem isso. Mas veja um fato importante: o Charcot hipnotizava as pessoas, então tirava dessa máscara, dessa fantasia que o ser humano vive, ia lá no fundo da personalidade. Porque através da hipnose, a pessoa então deixa essa atitude social, né, hipócrita, fingida, e mostra realmente o que ela é. Então, o que acontecia? Muitas vezes a pessoa tinha paralisia histérica, né, ou paralisia em geral, e sob o comando, no estado de hipnose, ela conseguia andar perfeitamente, ou então olhar bem. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, nos no nossos trabalhos, o ser humano é inundado por uma energia que vem diretamente do ser divino. Essa energia, o Tesla deu o nome de energia assim cinética, né? Uma energia que viria, como Aristóteles falou, que viria do éter, que viria assim do exterior. E a pessoa que vivesse essa energia, que agora nós chamamos mais de magnética, a pessoa então deixaria de fingir uma doença ou outra. Porque se os senhores notarem, em geral, né, as pessoas, às vezes muito novas, elas têm doenças graves que não se justificam, mas a doença seria uma forma de abrandar, né, a vida aqui neste mundo, de abrandar a raiva, a inveja dos outros, ou então de conseguir uma vida melhor assim, sem ação, sem trabalho. De maneira que a doença não deixa de ser uma atitude artificial, né? Uma defesa que o organismo faz contra a vida, essa vida assim, vamos dizer, estúpida, né? Que há aqui na humanidade, o indivíduo trabalhar sem parar numa instituição para dar lucro para os outros, o indivíduo, por exemplo, que não tem condições e ganha muito pouco, então tem que se escravizar a um trabalho muito baixo de ganho e que mal dá para sustentar a família. Então, essa descoberta eu fiz na década de 70, que a humanidade está invertida. O que quer dizer isso, né? Que a humanidade, ela em geral, ela vê no bem o mal. Quer dizer, que a sociedade acha que a vida, como deveria ser uma vida feliz, que isso é uma coisa impossível. Então, a ideia que o ser humano tem, e até hoje tem, é que a doença facilitaria, né? Ou então o indivíduo, por exemplo, é casado. sendo homem ou sendo mulher, que ataca o próprio cônjuge, né? Se é o homem, acha que é a mulher que atrapalha a vida dele. Sendo a mulher, acha que é o homem. Ou até mesmo, né? Os filhos acham que os pais é que atrapalham. Então, muitos até atacam os pais para não só pegar o dinheiro da família, dos pais, mas também para se livrarem, né? Dos pais que eles acham que vive atacando, vive infernizando a vida deles. Então, isso é inversão. Então, o que é inversão? É achar que o bem é o mal. Por exemplo, achar que na doença vai colher vantagens. Então, todo mundo fica doente. A pessoa não quer trabalhar, por exemplo, né? Ela tem raiva do trabalho. Então, ela vai no médico, pega um atestado dizendo que ela está com qualquer doença. E aí ela ganha sem trabalhar. Ou então ela. Isso até é interessante, né? Que o próprio Lula, né? Ele cortou um dedinho, porque ele fazia, torneava, né, os materiais na fábrica. Então, com isso, ele se afastou do trabalho e conseguia ter uma vida mais sem trabalho e se dedicar mais ao trabalho político, no qual ele foi um dos mais expertos, né? Expertos que o Brasil teve. E conseguiu praticamente ser um dos melhores presidentes do Brasil. Então, os senhores notem que o ser humano, ele acha que, por exemplo, a sociedade como está tudo perfeito. E não que a sociedade como está toda invertida. Por exemplo, o brasileiro trabalha mais de meio ano para pagar os impostos que deve ao governo, às fábricas, né, no Brasil. Se o indivíduo quiser fazer uma fábrica, uma empresa, ele tem tanto imposto para pagar que ele desiste, porque não compensa. Então, o que acontece? Ele vai para o exterior, vai para o Uruguai, vai para o Oriente, principalmente a China. Para lá, então, ele tem um lucro adequado, né, ao trabalho que ele faz, às descobertas que ele fez, etc. De maneira que a sociedade, como é uma sociedade invertida. Então, vendo, por exemplo, falando sobre Freud, né, ele via no Charcot uma pessoa assim diferente, um médico diferente, que através da hipnose ele curava as pessoas. Então notou que não só a hipnose mostra a verdadeira realidade que está lá no fundo, vamos dizer, fundo da alma, né? Que está lá numa atitude diferente do que ele aparenta na sociedade e através dos atos falhos, né? O que é um ato falho, né? Por exemplo, o indivíduo, ele é o exemplo dele, né, que ele dava. O indivíduo, quando é novo, que ama a mulher, então ele está sozinho e vai pedir um refrigerante, um café, qualquer coisa, e sozinho pede dois, como se a amada estivesse presente. Depois que ele casou, passa aquele encanto, aquela coisa toda. Então ele vai com a amada no restaurante e pede uma refeição, um café só para ele, E é em muito vez de comum pedir também, né, dois. Dr. Kepp, o cônjuge trancar a porta e não deixar o outro entrar na casa ou no quarto. Isso é tão interessante acontecer, frequentemente tranca a porta e o outro não consegue entrar. É um outro ato falho. Ou então um deles não volta para casa, né? Fica um tempão fora. Muito interessante. Agora, nós temos. Não, eu vou terminar só essa preleção, né? Para dizer que também outro elemento que mostra a verdade é o sonho. São três elementos, né? A hipnose, o ato falho e o sonho. Então a pessoa diz que tem pesadelos terríveis, mas esses pesadelos, o que aparece no sonho é a verdade. Então, nós vivemos praticamente numa sociedade invertida e ao contrário do que deveria haver. Por exemplo, vendo a questão das artes, a sociedade devia viver mais como os artistas fazem, né? A música bonita, Brahms, Chopin, Beethoven, etc. Ou então os quadros bonitos, ou então as esculturas, né? Toda essa parte também, literatura, a Odisseia. A gente tem que considerar que as artes, principalmente a literatura, é que criou a civilização. A gente sabe que lá na Grécia, primeiro veio, né, a questão dos livros, né, Odisseia, aqueles livros famosos, e depois vieram, por exemplo, a cultura, os pensadores, etc. Então temos que considerar que o mundo verdadeiro é o mundo que vive os artistas. E se os senhores notarem, os artistas em geral não dão tanto valor ao dinheiro, né? Querem viver mais esse mundo dos sonhos, que é o mundo que todo mundo quer viver. De maneira que são três os elementos que mostram a realidade que o ser humano não pode viver neste mundo, né? É por isso que o ser humano cria tantas doenças para fugir disto que chamam realidade, mas não é realidade. Isso aqui é um inferno, né? Então a humanidade vive num pré-inferno, né? Que é o tipo de vida que tem que escolher neste planeta. Dr. Kepp, o senhor, nas suas sessões de análise, nos seus livros, nas sessões de psicoterapia de grupo, o senhor costuma muito dizer da importância da pessoa olhar para o seu passado e ver as suas ações, os resultados das suas intenções inconscientes. Como ela viveu a vida, o que aconteceu na vida dela passada, é a mostra, é a revelação da intenção que a pessoa tinha inconscientemente. Parafraseando, né, Cristo, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, a maneira que a pessoa viveu, o que ela realizou, o que ela fez, ou o que ela deixou de fazer, o que ela construiu ou o que ela destruiu, vai mostrar as intenções inconscientes dela. Agora, eu gostaria de falar com duas dentistas, porque, olha, não é só a medicina, como o jornalista Ortiz de Camargo Neto, que ama os médicos, né, Ortiz? E principalmente os medicamentos, né, que levam todo mundo para a morte. O medicamento é o segundo ou terceiro motivo de morte, né, que atualmente existe. Então a Heloísa e a Marcinha são dentistas e notam que não só os médicos, mas principalmente os dentistas não acreditam que toda doença dos ossos, né, dos dentes, vem de elementos internos, dos sentimentos. E até os religiosos, né, não gostam muito de falar em sentimentos, porque pensa que o sentimento é ruim. O que que a Marcinha, o que que a Heloísa gostariam de falar? Então, essa questão, por exemplo, que nós aplicamos, né, a trilogia, essa conscientização que o senhor traz, na odontologia e a recuperação das doenças. Por exemplo, nós temos vários casos, pessoas que iam perder os dentes, que têm problemas gengivais, até, por exemplo, mobilidade nos dentes. E com esse trabalho de conscientização, muitos desses clientes até fazem análise com os psicanalistas daqui, né? E conscientizando isso, eles têm o melhor, a gente tem o melhor resultado no tratamento odontológico, né? Então isso mostra que tem esse fundo, né, emocional, que todas as emoções de raiva, de inveja, de medo que a pessoa tem, interferem sim na saúde bucal. E isso conscientizada, o nosso corpo ele tem um poder, né, de regeneração. Então, os prognósticos, os resultados são muito mais eficientes. E a doutora Heloísa, que também é assim, companheira da Márcia nessas pesquisas, escreveram dois livros já sobre o assunto, né? De odontologia psicossomática trilógica. A senhora quer comentar alguma coisa, doutora? Então, essa questão, como o Dr. Kepp estava explicando, da inversão na sociedade, então, desde criança, nós temos essa influência da sociedade invertida e das próprias emoções, quando já são um pouco mais velhos, né? Então, o que acontece? A própria formação da parte dentária, o arco, né? A posição dos dentes, tudo afeta. Aí, o que acontece? O ideal é na adolescência, né, de corrigir essa má posição. Como que a trilogia analítica vê essa questão? Se ela entortou por questões neuromusculares da face, estresse, tensões, na fase adulta ela já está com uma situação acomodada, o osso já está formado, não tem muita remodelação, é muito mais devagar. Então, a visão trilógica é assim: o cliente ele vai no consultório com problemas para ser corrigidos, tratados. E o dentista, ele tem que só corrigir aquele problema e não criar outros, como a ortodontia para adultos. Eles não compreendem que é toda uma situação que já está ali acomodada. Porque essa ortodontia para adultos vai causar dores na articulação, dores de cabeça, reabsorção das raízes, problemas de tratamento de canal, perda óssea, dá muitos problemas e nunca vai ficar ideal. E é moda agora, né, E é doutora? moda porque dá muito lucro, né? É. Porque eu sou formada há 30 anos, só se podia usar aparelho ortodôntico até a adolescência. É, eu me lembro disso. Mudaram para ter lucro, porque infelizmente muitas pessoas não têm condições econômicas, os pais para pagarem para os filhos. Aí eles lançaram moda que idosos estão usando aparelho. Estão acabando com a oclusão, com a mordida, com os dentes, né? Então, o dentista ele tem que ter muito conhecimento de teologia, filosofia e ciência e compreender que eles têm que estar acomodados, fazer o mínimo possível, né, de intervenções, porque cada vez que o profissional fica intervindo, piora fica pela natureza. Ele já está acostumado com aquela mordida. E a pessoa também ela fica muito aflita, o paciente, o cliente, de lidar com alguma feiura que tem interior também. Então, ela já é Quer adulto. achar que tudo tem que ser perfeitinho, Perfeito, lindo, na maravilhoso. máscara. É. Aí fica pior, fica bem pior, hein? E aí Fica acaba com caindo os dores. dentes, inclusive, É, perdendo. fica pior. Então tem que Tá bem. aceitar, É né? o mesmo problema na análise, né? A doutora Selma está aqui, psicanalista. Quando a pessoa quer corrigir todos os problemas dela, todos os erros, quer ficar perfeita, vem para se corrigir na análise, qual que é o resultado disso? Qual é a sua experiência? Então, indivíduo acha que vai se tornar um novo ser humano, né? E então é uma atitude muito neurótica, na verdade, essa, né? De achar que ele vai mudar tudo na vida dele, vai ser uma nova pessoa, e não que, na verdade, o que tem que ser feito é perceber o quanto ele ataca a vida que tem, por o bem que tem já na essência, na origem, que toda doença psíquica orgânica é sempre na base um ataque a um bem, a uma saúde. A senhora já reparou, doutora Selma? Eu reparo muito isso nos meus clientes. A senhora deve ter notado nos seus que geralmente a pessoa ataca justamente as qualidades melhores que tem. Por exemplo, uma pessoa, ela tem uma determinada capacidade, ela sabe fazer bem uma coisa, mas ela não quer fazer aquilo, ela despreza aquilo, quer ser uma outra coisa, um outro profissional que ela tem inveja de alguém e por inveja ela destrói aquilo que ela tem de melhor. Já percebeu isso? Eu já percebi muito, sim. Então, às vezes, até com os jovens, crianças têm dom para uma área assim, e de música ou de esportes, e eles se negam a fazer justamente aquilo que teria Desprezam mais a família, desenvolvimento, os pais, né? a O fonte que de bem. tem, a própria escola, a própria família, e despreza tudo, acha que o do amiguinho é melhor. Então a gente nota que isso é um problema já de infância. Ortiz, o senhor acha, agora o senhor tem 30 segundos, por favor, para responder. Como é que o senhor vê a mídia lidando com isso? Bom, a mídia, ela esconde, né, normalmente, a grande mídia, quando eu falo. Hoje a mídia é a internet, doutora Cláudia. É a mídia mais livre que já existiu no mundo, porque todos participam e falam, né? Sim. Então. Então, na internet aparece tudo. O que precisa o povo saber? E na mídia é só aquele O senhor grupo que precisava controla. dar um dia uma palestrinha, como aquela Susan Berkley, que é nossa cliente, que mora nos Estados Unidos e é radialista também. Como que a pessoa precisa aprender a ler a mídia, a ler a internet, a selecionar o que é bom, o que é verdade, o que é mentira? Existem certas regras trilógicas. Isso é muito interessante. O Ortiz precisa dar uma palestrinha sobre isso. E isso deve ser uma aula que ele deve incluir no currículo do nosso curso de pós-graduação, porque é uma preciosidade. Como ler um jornal, aprender a ler uma revista, a buscar assuntos verdadeiros na internet, distinguiu a verdade da mentira, a tapiação da realidade. E existem regras trilógicas para isso. Se vocês quiserem saber mais, liguem para o nosso telefone 3032 3616, 3032 3616, ou acessem o nosso site www.stop.org.br. Lá nós temos programas de televisão, mais programas de rádio, cursos, palestras, artigos terapêuticos para servir a comunidade. Até a próxima semana.